bicho, Beto. É o bicho. Eu quero ver geral com a mão pro alto. Tá judiando, Giba. Reboque Amigos do WT e Carreta Explosão. Aqui não bate, aqui espanca. Espanca. Senta. Aquele abraço, Jardel Pires Produções. Aquele abraço, Van! Amigos do WT! Fala o nome do DJ aí, pô! É o bicho! Depois de ouvir, você jamais será o mesmo. Reboque Amigos do WT e Carreta Explosão. Bicho. Que delícia. Eu sou a dona Gigi. Um dos melhores DJs do Brasil. DJ Gilberto é o bicho. Ele tá de avião.